Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por podermos iniciar mais um estudo, mais uma reunião, Senhor, onde os livros do instrutor Emmanuel serão investigados, Senhor, com a máxima profundidade que nós conseguirmos absorver, pois sabemos, Senhor, que a nossa capacidade ainda é pequena, mas bem intencionados estamos para o estudo dessas obras que vão trazer tanta luz para o nosso caminho e tanto entendimento para o Teu Evangelho de paz. Que sejamos todos iluminados e abençoados, Senhor, tanto nós encarnados quanto os desencarnados que aqui vierem. Que tudo passe a fazer sentido, Senhor. Que o Teu Evangelho passe a ser entendido por nós, mas principalmente que o Teu Evangelho passe a ser praticado por cada um de nós que precisa da sua reforma íntima e do seu crescimento como espírito imortal. Que a Tua luz, Senhor, seja derramada sobre nós em mais uma oportunidade de estudos tão bendita. Que assim seja. Então, livro A Caminho da Luz, nós estamos na introdução, quinto parágrafo, continuando da onde nós paramos na semana passada. Emmanuel vem nos dizer: vê-se então o fio inquebrantável que sustenta os séculos da experiência, das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. Que bacana que o Emmanuel está falando para a gente, ó. Existe um fio inquebrantável que sustenta os séculos, emenda um século no outro. Uma continuidade de aprendizado, né? Olha lá, reunindo-as, né? As experiências, harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana. Se não houvesse esse fio inquebrantável, cada uma dessas experiências ia ficar perdida. Se ia ter uma experiência na vida e não ia lembrar outra experiência na vida. Esse fio inquebrantável é o espírito imortal, né? Continua. Que aquilo que ele aprendeu há várias encarnações anteriores, ele guarda no seu perispírito. Então, mesmo que a gente não lembre o que aconteceu, a gente tem os instintos, a gente tem as intuições, olha, não devo fazer isso. Na verdade, essas intuições, esses instintos, esse medo que a gente tem de algumas coisas, reflete muitas vezes as experiências que nós já passamos em encarnações anteriores, mas a gente não lembra. São as intuições de outras vidas passadas. Aflora aquele instinto, né? Acho que eu não devo fazer isso. É isso que ele está falando, ó. A fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana, essas experiências. Então são... tesouros de conhecimento. São essas experiências que vão fazer com que a gente vá se libertando das imperfeições aos pouquinhos, para lá na frente a gente chegar à perfeição espiritual. Olha lá, em sua gloriosa ascensão para o infinito. Espíritos imortais, né? Não tem fim. É só a gente pensar assim, a gente nunca vai deixar de existir. E é bom o progresso ser muito cumprido mesmo, Roberto, porque se a gente... se a gente nunca vai deixar de existir, vai ficar fazendo o quê? É bom o progresso, é muito longo mesmo. Muito longo. Bom, exatamente, nunca vamos deixar de existir. Olha, olha como que Deus é sábio, né? Próximo parágrafo. As raças são substituídas pelas almas. E as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. As línguas, né, os idiomas, são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e de amor. E os povos são membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Seus filhos mais eminentes, no plano dos valores espirituais, são agraciados pela justiça suprema que legisla no alto para todos os mundos do universo, e podem visitar as outras pátrias siderais, regressando ao orbe no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas. Olha como é profundo esse parágrafo. Ele está dizendo o seguinte: as raças são substituídas pelas almas. Sempre a mesma alma que volta numa raça diferente, um pouco mais evoluída. Em pontos diferentes do globo terrestre. Também, quando necessário. E as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. Porque a tendência é que cada geração da frente saiba um pouco mais do que a anterior, né? Então, evolução. Um degrauzinho para cima. Evolução. Ele continua. As línguas, né, que são idiomas, são formas de expressão caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. É. Olha que interessante. Por que existem vários idiomas? Porque existem vários países, né? Existem fronteiras. E a intenção da espiritualidade é que daqui a um tempo não hajam mais fronteiras. O mundo inteiro falando o mesmo idioma, né? Para isso que o Esperanto serve, né? É, Esperanto vai ser a língua. Para que a língua internacional. Língua do futuro. Para todo mundo falar o mesmo idioma, todo mundo se comunicar e não ter mais essa coisa de a gente ir para outro país e as pessoas ficarem olhando torto, né? Pensou o dia em que o mundo não tiver mais fronteiras? Sim. Que as casas não precisarem mais de muro? Que as fazendas não precisarem mais de cerca? Por enquanto é uma utopia, mas nós vamos chegar lá, né? Ele continua. E os povos são os membros dispersos de uma grande família. Todos irmãos. Membros dispersos de uma grande família. Ou seja, tem parte dessa família no Brasil, tem parte dessa família nos países da Europa, tem parte dessa família nos países da África. Uma grande família. Trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Isso aqui é interessante porque tem estados brasileiros querendo se separar, né? Tem. Jesus está querendo unir e tem estados querendo separar. Tem estado querendo formar um país independente. Olha que interessante. Como que nós não estamos antenados com o Evangelho, né? Os estados mais evoluídos precisam ajudar os menos evoluídos. Exatamente, é para isso que existe. Isso aí está no Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade. Que é quando a espiritualidade vai nos dizer que quem está mais à frente na evolução tem que ajudar quem ficou para trás. Mas o interessante para a gente entender aqui é o seguinte: Jesus está querendo unir e nós estamos querendo separar. Divisão, né? É, nós estamos. Jesus está querendo que a gente se una, que não haja mais fronteiras. Todo mundo, irmão, se possível, todo mundo falando o mesmo idioma e se entendendo. O que sobra para mim, eu ofereço para quem não tem, e assim sucessivamente. E ainda tem gente querendo separar. Olha como que nós não estamos em consonância com o Evangelho, né? Está bem longe. Ele continua. Seus filhos mais eminentes, eminente quer dizer alto, elevado, né? Sublime. No plano dos valores espirituais, são agraciados pela justiça suprema que legisla no alto de todos os mundos do universo. Ele está falando dos espíritos muito, muito, muito evoluídos. Olha lá. Seus filhos mais eminentes no plano dos valores espirituais. Os valores do espírito, não é elevação material. Não é ser rico nem ser inteligente. É ser bondoso. Ele continua. E podem visitar as outras pátrias siderais, regressando ao orbe no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas. São os missionários. Espíritos. Eles já têm merecimento para viver em outro planeta, em outra galáxia, mas ele volta. As transmigrações, né? Porque do mesmo jeito que existem transmigrações dos espíritos mais atrasados, por exemplo, os exilados de capela que caíram para cá, os espíritos mais adiantados também voltam em missão. E olha o que ele fala aqui, ó. Podendo visitar outras pátrias siderais, regressando ao orbe no esforço abençoado de missões regeneradoras. O orbe do regressando ao nosso. Ao nosso, regressando à Terra. Certo. Dentro das igrejas e das academias terrenas, ou seja, parte deles vem para a religião. Nossa. Por isso que ele falou igreja. Não só espírita, nem católico, nem evangélico, aonde precisar de ajuda. E academia ciência. Alguns vêm para a ciência, outros vêm para a religião. ciência ou cientistas. Sim. Sim, é. Às vezes um missionário, às vezes um missionário que vive em outro planeta, ele vem trazer uma solução que lá já existe. Aqui ainda não existe, ele vem trazer pra gente. Isso derruba esse conceito de dizer que nós inventamos, né? Nós não inventamos nada. Nos mundos mais adiantados já existe há muito tempo. Vamos lá, mais um parágrafo. Na tela mágica dos nossos estudos, ele tinha chamado lá atrás de ecrã, ecrã, né? Na, domingo passado nós lemos. Ecrã é uma tela em branco, onde você projeta o que você quiser. Ele voltou a falar na tela. Na tela mágica dos nossos estudos, destacam-se esses missionários que o mundo, muitas vezes, crucificou na incompreensão das almas vulgares, mas, em tudo e sobre todos, irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações e mais acima, ofuscando o ecrã das nossas observações e dos nossos estudos, vemos a fonte de extraordinária luz de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e harmonia que equilibra e satura toda a Terra numa apoteose de movimento e divinas claridades. Profundo, hein? Ele está dizendo o seguinte: nessa tela mágica, né, destacam-se esses missionários que o mundo muitas vezes crucificou na incompreensão de almas vulgares. Galileu, Sócrates, Buda, o próprio Cristo, né? Por isso que ele falou em crucificação, né? Cruz é o Cristo. Mas ele está dizendo o seguinte: quando ele fala em crucificação, ele está remetendo a gente ao Cristo. Mas ele está dizendo que há outros missionários que também vieram com uma missão interessante para nós, nos trazer ensinamentos, e o mundo não entendeu. Eu gosto muito da história de Sócrates. Se não me engano, vai ser citado na obra mais para frente. Mas, olha, ele continua: mas, em tudo e sobre todos, irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria. Olha que interessante, acima de qualquer coisa existe esse fio de espiritualidade que vai divinizar a matéria, vai usar a matéria para o bem e vai fazer a própria matéria progredir também, até um dia em que nós não precisarmos mais de corpo material, encadeando o trabalho das civilizações. Por que encadear? Porque uma civilização cria algumas coisas, a segunda já não precisa criar aquilo que já foi criado, ela já vai fazer um trabalho mais profundo, mais específico. Vai dar continuidade. Exatamente, a terceira vem e continua o trabalho da segunda. Isso que ele falou, encadeando o trabalho das civilizações. Ele continua: e mais acima, ofuscando o ecrã de nossas observações e nossos estudos, vemos a fonte de extraordinária luz. Ele está dizendo que a luz de Deus, que é o fio condutor disso tudo, ofusca a tela que ele está vendo. Tamanha luz de Deus, né? Conduzindo isso tudo, todas essas civilizações, todas essas almas, a luz de Deus está por trás disso tudo. Olha lá, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia. Tudo parte de Deus, né? Ah, sempre de um criador. Tudo parte de Deus, é isso que ele está dizendo. Que equilibra e satura toda a Terra numa apoteose de movimento e divinas claridades. Olha o que ele está falando, ó. Equilibra e satura. Satura preenche, né? Enche. Toda a Terra. Toda a Terra. Numa apoteose de movimento e divinas claridades. Então está dizendo o seguinte: cada movimento social, por exemplo, político, tudo isso, para tudo isso nunca faltou a luz de Deus. O problema é que as pessoas que tomam a frente nem sempre estão em sintonia com Deus, né? Elas não querem o bem do grupo, elas querem o bem delas, né? Todo movimento social, político, religioso, eles têm a mão divina para a evolução do ser humano. Exatamente. O bem da humanidade, para a sociedade. O bem de todos. Não. Nós desviamos do objetivo divino quando a gente esquece o bem de todos e quer o nosso bem, né? Infelizmente, entender essa assistência divina que nós temos. O objetivo, né? Pessoas, a maioria de nós não amadureceu espiritualmente para entender o objetivo. Eu não tenho que fazer o que me interessa. Eu tenho que fazer o melhor para o grupo que eu... E quanto mais evoluído nós estivermos, maior vai ser esse grupo, né? Quando a gente é muito egoísta, a gente faz para nós. Um pouquinho menos egoísta, a gente já pensa na família. Mas é um grupo pequeno. 4, 5 pessoas. Um dia nós vamos pensar num grupo maior. Um dia nós vamos pensar na cidade inteira, um dia nós vamos pensar no mundo inteiro, um dia nós vamos entender que o universo inteiro pertence à nossa família. Conforme a gente vai se desmaterializando, a gente vai entendendo esses conceitos, né? Vamos lá. Ele continua aqui. Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento. Olha o Emmanuel sendo humilde, tem muita coisa que eu ainda não consigo enxergar. Mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos, mãos de Deus. É Ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. A luz divina. Luz divina através do Cristo. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Aqui ele está nos jogando para o comecinho do Evangelho de João. No princípio havia o verbo. E o verbo estava junto com Deus e o verbo era Deus. Olha que interessante. Por isso que ele está falando em verbo do princípio. Ele está nos remetendo ao primeiro versículo do Evangelho de João. No princípio havia o verbo. O verbo é no sentido de ação. No princípio existe a palavra divina agindo. Ele continua. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Olha que interessante. Vamos pegar a primeira parte. Ó. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas. A gente pode não entender isso aqui, né? Por que que um sopro da sua vontade pode renovar todas as coisas e o mundo está nessa bagunça? Porque ele está esperando a gente se arrepender e procurar a luz, né? Eu acho muito interessante uma prece que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando é dito assim, prece pelo espírito obsessor. Se fosse da vontade de... Se Deus quisesse, ele já tinha acabado com a tua obsessão, com a tua perseguição. Mas ele está esperando você se arrepender. Mas precisa do arrependimento para a gente ter a evolução. Sim, exatamente. É isso que ele está falando. Ó. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas. Por que ele não renovou? Ele está esperando a gente fazer isso. É lei do trabalho. Senão o ser humano fica acomodado. Não acomoda, Deus não pode fazer o nosso trabalho. Inclusive, outro dia nós lemos aqui no livro dos médiuns que quando foi dito lá no livro de Gênesis e colherás e comerás o fruto do teu trabalho, lá depois que Adão e Eva, na linguagem simbólica do Antigo Testamento, pisaram na bola, Deus teria dito para eles assim, vocês vão comer a partir de agora o que vocês plantarem. O livro dos médiuns, a espiritualidade vem nos revelar no livro dos médiuns que é a consagração da lei do trabalho. O homem precisa do trabalho. Precisa plantar. Plantar. Tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. Olha que interessante. O livro dos médiuns esclarecendo o livro de Gênesis de Kardec. Para a gente encerrar o parágrafo. E um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. A hora que Jesus achar que deve, país que não é habitável passa a ser. País que é habitado passa a não ser. 3x4 o eixo da Terra se altera e país que é habitado enche de água. E surge outra Terra que não era habitada, que estava no fundo dos mares. Ela volta... porque mudou o eixo da inclinação, tem país que é invadido por água, tem país que a água libera. Atlântida. A antiga Atlântida foi isso que aconteceu. Lemúria. Lemúria e Atlântida. Deus continua. É isso. Quando Jesus achar que deve. Aqueles que tinham bom conhecimento na Atlântida, já através da mobilidade, já previu como submergir esse país, migraram para outro. Sim. Se diz a historiadores que foram por jeito. Aí a gente tem que pensar o seguinte, submergiu o país. Algumas pessoas desencarnaram, mas os espíritos reencarnaram em outro lugar. Era necessário, segundo a, era necessário, segundo a lei de destruição no Livro dos Espíritos, renovar. Quer dizer, aí o Livro dos Espíritos nos fala, por que que destrói? Destrói para renovar. Então, algumas coisas têm que ser desmanchadas, né? Porque foram bem feitas, mas a utilidade delas acabou, elas estão sendo usadas para o lado errado. Por isso que nós lembramos na semana passada aqui no Consolador, ou no A Caminho da Luz, não me lembro, que a civilização... Ah, eu citei uma passagem do livro Emmanuel, agora eu lembrei. Que a civilização precária do Ocidente deve desaparecer. Lógico, é. Se a civilização do Ocidente só pensa em dinheiro, ela vai desaparecer. Só que as almas vão continuar reencarnando e progredindo, né? Vai destruir a civilização, não é os filhos de Deus. Então nós tivemos muita civilização aqui na América. Nós até citamos, né? Cadê o Império Romano? Já foi. Cadê o Império Bizantino? Já foi. Cadê o Império Otomano? Já foi. E o Império Capitalista está no fim. Está no fim. 3x4 existe uma crise econômica mundial. Atualmente é uma crise global. Por quê? Porque Deus está mostrando para a gente o seguinte: esse sistema de vocês, capitalista, ele não é sustentável. Porque enquanto um fica bilionário, o outro passa fome. Você pode comparar Europa, rica e pervertida, Suíça, Suécia, França e outros, milionários. E se morre um milhão de pessoas de fome. Exatamente. É isso que Jesus não quer. Por não. Falta de comida. É, exatamente. Enquanto se gasta bilhões de reais aí para construir estádios para a Copa do Mundo, tem gente com fome na África. Não só estádio, André, mas se analisar as pesquisas, investimento, ciência, tecnologia, em armas. Exatamente. Guerra, a arma é de doer. Sofisticada. A arma é de doer. Testes nucleares que estão fazendo. Dizem que a indústria bélica, né, indústria de armamento, é a que mais dá lucro no mundo. Dizem também que quando os estoques dessas armas estão cheios, eles inventam uma guerra. Porque muitos milhões de dólares se gastam em venda, em pesquisa, em poderio, mísseis de longo alcance, 1.000, 1.500, 2.000 quilômetros. E é interessante porque tem um comentário do Haroldo, quando ele fala assim: já existem armas, né, mísseis, que se você colocar uma, sei lá, vai, uma pedra no chão, uma pedrinha, ele acerta. É milimétrico. É milimétrico. Só que na hora da guerra, esse míssil de altíssima precisão nunca acerta alvo militar. Sempre acerta civis, mata criança, mata mulher, mata idoso. Militar? Nunca acerta alvo militar. Então quer dizer, a gente subentende o quê? Não é erro do míssil, né? Não. É erro de quem programou o míssil para acertar. Então quer dizer, teoricamente, quando você dispara um míssil numa guerra, você está visando o alvo militar, né? Mas nunca acerta alvo militar, é sempre civil, é sempre gente que não tem nada a ver com a paçoca. População. Pois é. Vamos continuar. Passaram as gerações de todos os tempos com as suas inquietações e angústias. Ó, já passou tudo. Cada um tinha a sua inquietação. Cada um se preocupava com uma coisa. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis e esfacelaram-se coroas milenárias. Ó. Emmanuel está falando, tudo passa. Não adianta a gente se empolgar com o poder, cara. Você está no poder agora, daqui a um tempo você não está mais. Você vai colher depois do poder o que você plantou enquanto você estava no poder. Tinha gente que achava que, a família dele ia ficar no poder eternamente. Caiu um por um. Que Jesus é maior. Ele continua. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa no indumento humilde dos escravos. Olha lá. o príncipe, ou a princesa, o rei, a rainha, orgulhoso, orgulhosa, volta como escravo. Emmanuel está dizendo, muitos deles reencarnaram em situação social terrível. Não tinham nem o que comer, não tinha nem roupa para vestir. Não é castigo. É um mecanismo da lei de Deus para baixar o nosso tupete. E ele continua. E, em vão, os ditadores conclamaram e conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição. É em vão. Que os ditadores estão querendo fazer guerra, estão querendo punir, estão querendo matar, estão querendo dominar. Vai cair um por um, porque Jesus é maior. O Império Romano, o César, os poderosos, voltaram a reencarnar como volta, escravos? Volta. Foram... Não sei se na África. O Emmanuel vai falar sobre isso aqui. Cada um desses povos antigos reencarnou todo mundo junto numa outra situação, num outro país. Mais pra frente ele vai falar nesse livro aqui. Vamos ter um pouquinho de paciência que nós vamos ter informações interessantes. Ele continua. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. A lei do amor. Jesus resumiu. E do universo inteiro, não é só da Terra. E a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Olha que interessante. Às vezes nós estamos lá na catástrofe. A gente desencarna. Mas a gente vai reencarnar em outra situação buscando uma situação melhor. Olha que interessante. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Olha que interessante. Jesus não quer mais fronteira. Jesus quer o mundo inteiro interagindo. Todos os irmãos. Não é esse negócio de ter rivalidade, por exemplo, entre Brasil e Argentina. Acabar isso aí. Amplexo universal é abraço. Para que o universo inteiro se abrace, se enxergue como irmãos. Ele é a luz do princípio, Jesus. E nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Para onde o mundo vai? Para onde Jesus achar que a gente tem que ir. Olha que interessante. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a eternidade terrestre. Seu amor é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Toda. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna ressurreição, eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Olha o Emmanuel dando uma aula para a gente. O que ele está dizendo? Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericórdias repousam os destinos do mundo. O mundo vai caminhar para onde Jesus achar que a gente tem que ir. Porque do ponto de vista mais alto que ele vê, ele sabe o que é melhor para a gente. E no nosso egoísmo a gente só quer para nós, né? Então o mundo vai caminhar para onde for melhor para o mundo inteiro. E a tendência, se esse caminhar estivesse nas nossas mãos, era caminhar para onde for melhor para nós. Resumindo. O globo terrestre, a nossa terra, foi criado, concebido por Jesus como governador planetário. Isso. Então, nossa vida, nossas reencarnações estão nas mãos de Jesus. O que for melhor para nós. Então, Ele tem nas mãos nossa vida humana, tem o globo na mão e tem as diretrizes. Exatamente. Para a humanidade. Exatamente. O que for melhor para todo mundo. Não é individual, para a humanidade. Exatamente. Jesus pensa a humanidade inteirinha na Terra. Exatamente. É exatamente isso que o Emmanuel está falando. Olha lá, sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça. Eterna palavra para ressurgir e para a gente entender a justiça de Deus, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Olha lá, tudo que a gente fizer é humano. Um dia acaba. E vai passar. Passa, tudo passa. Nós já falamos, né? Cadê os impérios? É. Que eram tão fortes e que todo mundo achava que ninguém mais destruiria. Um dia acabou. Tudo passa. Olha lá. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Para o espírito imortal, principalmente para o espírito crístico que nem Jesus, não tem tempo. Tempo é para nós que estamos encarnados, que nós precisamos dos ciclos do dia, da noite. De dia se trabalha, de noite se descansa, se tem lazer. Nós, o espírito, isso não existe. E Jesus é inacessível ao tempo e à destruição. Olha que interessante. Vamos encerrar o último parágrafo da introdução para a semana que vem a gente entrar no capítulo 1. Enquanto falamos da missão do século XX, contemplando os ditadores da atualidade, que se arvoram em verdugo das multidões, cumpre-nos voltar os olhos cúmplices para a sua, para a infinita misericórdia do Senhor, implorando-lhe paz e amor para todos os corações. Emmanuel encerra a introdução dizendo o seguinte: enquanto o século XX está cheio, estava, né? Já passou. Cheio de ditadores que iriam, no final das contas, executar milhões, e não precisa nem pensar muito para pensar em Segunda Guerra Mundial, que aconteceu, em Hitler, em Mussolini, em ditadores aí em expressão menor, Saddam Hussein, Osama Bin Laden. O Emmanuel está dizendo o seguinte: enquanto a gente fala nessas pessoas todas que iam se tornar verdugo de multidões, a gente deveria voltar os olhos cúmplices para a misericórdia de Jesus e pedir luz para essas criaturas, né? Exatamente. Vamos marcar a data para a gente voltar semana que vem. Vai ser 12/2. Então vamos começar o capítulo 1, a Gênese Planetária. Passando então o livro Consolador. Primeira parte da ciência. Iniciando então as perguntas, porque na semana passada nós estudamos toda a definição, né? Que é a introdução dele. Primeira parte, Emmanuel vai começar com uma das vertentes da doutrina espírita, um dos ângulos, que é o ângulo científico. Questão número 1. Tem o espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Está sendo perguntado ao Emmanuel o seguinte: o espiritismo precisa da ciência da Terra? Mas olha o termo aqui, ó. Absoluta. Absoluta quer dizer total. O espiritismo tem total necessidade da ciência da Terra? E Emmanuel vai responder, vamos por pedacinho. Essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. Não é absoluta. Até tem necessidade, porque a ciência vem comprovando muita coisa que a doutrina espírita já vinha dizendo há muito tempo. Então ela vem fortalecer o movimento espírita. Mas não é absoluto. É isso que ele está falando. Essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. O espiritismo caminha sem a ciência humana tranquilo. É isso que ele está falando. Continua. O concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Olha o que ele está falando. Concurso científico sempre útil. Tá. Em que sentido a doutrina espírita pode precisar da ciência? Quando a ciência, quando o conhecimento científico advém, segundo Emmanuel aqui, de uma consciência esclarecida e da sinceridade de coração. Está dizendo o seguinte: infelizmente a ciência ainda é orgulhosa, egoísta. Quando a ciência não for mais orgulhosa e nem egoísta, vai contribuir muito com a doutrina espírita, sim. Ensina tanto a ciência como os cientistas se consideram egoístas, orgulhosos, descobrem muitas coisas para a humanidade e guardam para eles. Pequenos grupos enriquecem justamente essas descobertas, que aliás não existem descobertas, já existiam. Exatamente. O homem só está. O problema é esse, eles vêm, faz a, entre aspas, né, a descoberta. Só que ao invés de, por exemplo, a descoberta de uma cura, de uma doença grave, ao invés deles liberarem para o mundo inteiro ser curado, eles guardam entre eles e vão ganhar, querem ganhar dinheiro. Um bom exemplo, essa mulher está curada da AIDS. Já se descobre, mas se a ciência não for, segundo Emmanuel, de consciência esclarecida e sinceridade de coração, o que eles vão fazer? Eles vão guardar a cura da AIDS só para eles. Os países ricos. E os países pobres vão ter que pagar caríssimo. O mundo ainda continua morrendo por falta de acesso a AIDS. Não tem dinheiro para comprar, as pessoas vão continuar morrendo de AIDS. É isso que ele está falando. É isso que a ciência é orgulhosa. Exatamente. Ele continua. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo. É o que Emmanuel está falando. Cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Ele está dizendo o seguinte: se o Espiritismo não tem necessidade da ciência, a ciência, se quiser deixar de ter um papel errado, tem necessidade do Espiritismo. Porque o Espiritismo ilumina a alma, a ciência ilumina a matéria. A ciência estuda as leis da matéria. Só que nós estamos usando todo o conhecimento científico para o mal. Como é que a gente vai deixar de usar o que a gente conhece para o mal e usar para o bem? Evangelizando-nos. Pelas características morais do homem. Então entra. Vai entrar a moral na ciência. Vai entrar a moral na ciência. Ou seja, quando a ciência adentrar, quando a moral adentrar o campo científico, só se vai usar a descoberta científica para o bem. É isso que o Emmanuel está dizendo. E o educador das almas, no sentido moral, é Jesus. Então, o que tem que entrar na ciência? O Evangelho. E sendo a doutrina espírita o Evangelho redivivo, sendo a doutrina espírita o consolador prometido pelo Cristo, ela, doutrina espírita, não tem necessidade da ciência. Mas a ciência, se quiser usar tudo que sabe só para o bem, precisa do Espiritismo para educar as almas. É isso que o Emmanuel está falando aqui, ó. Se a ciência do mundo não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo. É isso que ele está falando. Por quê? É uma crueldade, né? Pegar, por exemplo, um químico refinando droga. Olha o conhecimento que ele tem da química. Um físico construindo bomba atômica, estudando hidrogênio para construir bomba. Olha que interessante. Como você diz, o químico estudou, é um cientista, muito inteligente, mas usando para o mal. Por exemplo, não se inventou o avião para jogar bomba na cabeça dos outros. É isso que ele está falando. O dia que a ciência for, que os cientistas forem moralizados, a coisa vai mudar. Daí a necessidade da ciência se unir ao Espiritismo. E o Espiritismo não tem necessidade absoluta da ciência, porque nós conseguimos caminhar moralmente. Isso. Entrando então nas ciências fundamentais. Questão número 2. Se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? Pergunta inteligente, hein? E Emmanuel responde: a química e a física, estudando a ação íntima dos corpos em relação entre si e as suas propriedades, constituem a catalogação dos valores da ciência material. Emmanuel está dizendo isso, ó. Física e química são ciências da matéria. A psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e os problemas sociais, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. Então, o que ele está dizendo? Se a química e a física são ciências da matéria, a psicologia e a sociologia são ciências do intelecto humano. No centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, da vida biológica. revelando a transcendência da origem, o Espírito, o Verbo Divino. Olha que interessante, Emmanuel está fazendo uma catalogação, ó, química e física, ciência material, psicologia e sociologia, ciências do intelecto, do intelecto, da inteligência. Estudar a inteligência e o comportamento das pessoas. No centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o espírito. Porque o espírito influi sobre a biologia. A vibração do espírito altera todo o campo biológico. Subentenda-se o corpo de carne. É isso que ele está falando. Vamos lá, finalzinho da resposta. Até agora, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Ou seja, a biologia ainda está encarcerada dentro dos moldes científicos e não enxerga o espírito imortal. É isso que ele está falando. Porém, nas suas expressões mais legítimas, evolverá, quer dizer, evoluirá para Deus com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. E que Emmanuel está dizendo para a gente aqui? Que até agora a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra, dentro daqueles regimes de trabalho, dentro daquelas equações, dentro daqueles quadros científicos, que ainda não enxergam o espírito imortal e eles se recusam a sair disso. Se você falar para um biólogo que por trás de um corpo físico tem um espírito gerenciando todos aqueles aquelas reações, aqueles complexos, eles não acreditam, eles riem da gente. É isso que o Emmanuel está falando. Porém, ele continua, nas suas expressões mais legítimas, evoluirá para Deus. Ou seja, os biólogos mais legítimos, mais sinceros, mais amorosos, vão conduzir a biologia em direção de Deus. Sim. Para provar a existência de Deus e do Espírito Imortal. Com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual. O que é enigma? É alguma coisa que a gente não consegue descobrir o que significa. Enigma aqui está no sentido de descobertas que ainda não aconteceram. E por que não aconteceram? Justamente por não admitir a existência do Espírito. O Emmanuel está dizendo o seguinte, aquilo que a biologia ainda não provou é a maior de todas as provas da existência do Espírito. Quer ver um exemplo? Os estudiosos do pensamento acham que quem pensa é o cérebro, não é o Espírito. Na cabeça da neurologia, quem pensa é o cérebro. Só que eles não conseguem descobrir como é que o pensamento parte. Eles já entenderam a sinapse, que é a transmissão do impulso de um neurônio para o outro. Isso eles já sabem. Certo. Mas quem estimula o primeiro neurônio? Eles não sabem. Tem que ter o início. Tem que ter o início. O primeiro neurônio tem que ser estimulado. Aí ele transmite para o segundo para o terceiro e assim sucessivamente. Mas quem estimula o primeiro? Quem que deu aquele toque? É isso que eles não conseguem descobrir. Porque, justamente por isso que eles deveriam entender que quem dá o primeiro impulso não é o cérebro, é o espírito. E aí que Emmanuel está dizendo que os enigmas profundos, né, essa parte que a biologia não consegue entender, prova justamente a realidade espiritual. Por não entender como é que o cérebro pensa, eles deveriam justamente captar, eles deveriam justamente entender que o cérebro não pensa. Mas essa parte da biologia também não faz parte dos livros do André Luiz? Sim. Desligamento? Sim. Justamente, principalmente a evolução dos mundos. Exatamente. Espíritos ligando do corpo material. Isso. E começa a desligar os fios do mundo. Isso. Onde que a biologia ainda não chega. A própria ligação entre o espírito e o corpo através do perispírito, a ciência ainda não enxerga. Não enxerga. Só que o Chico fala que muita coisa que acontece com o corpo e que a ciência ainda não prova, o conhecimento do perispírito ajudaria a entender. O Chico fala isso no Pinga Fogo, né? Muitas reações químicas do corpo muitas reações biológicas, de hormônio, por exemplo, sem o perispírito você não consegue entender. Vamos aguardar aí, a ciência vai evoluir nesse caminho. Vamos lá, entrando então na química, questão número 3. No campo da química, as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre? Ele está dizendo o seguinte: os espíritos superiores auxiliam a química? Sim. E ele, Emmanuel vai responder: os prepostos de Jesus espalham-se por todos os setores de trabalho humano. Então vamos dar uma paradinha aqui. Todos os setores de trabalho humano têm espíritos de confiança de Jesus na química, na física, na biologia, na sociologia, na medicina, na psicologia. Jesus está ajudando em todas as áreas do conhecimento. É isso que ele está falando. Ele continua: e em todos os tempos, cooperaram com o homem no seu serviço de aperfeiçoamento. Olha que interessante. Em todos os tempos, tudo aquilo que foi, entre aspas, né, descoberto, a mão dos homens de confiança de Jesus estava ajudando. Desde os primeiros seres, irmão. Com certeza. Ele continua aqui: aliás, os estudiosos e os cientistas do planeta não criaram os fenômenos químicos que sempre existiram desde a aurora dos tempos, afirmando uma inteligência superior. Ele está dizendo o seguinte: nós não criamos reações químicas, nós estudamos reações químicas. Já existe. Já existia, é o que ele está falando, ó. Que sempre existiram desde a aurora dos tempos. Desde o início do planeta Terra. Aliás, desde o início do universo, do universo. Como nós nos limitamos ao planeta Terra, vamos limitar a nossa discussão ao planeta Terra. Planeta Terra, já existe. Sempre existido. Nós não estamos criando reações químicas, nós estamos estudando reações químicas. Estamos descobrindo. Exatamente, olha o que ele fala, ó. Afirmando uma inteligência superior. Um pouquinho mais para frente ele vai dizer que a natureza é o livro divino. E é na natureza que estão as reações químicas, que a gente não está inventando, a gente está copiando. A gente está tentando entender essas reações. Olha que interessante. Aqui, ó, próximo parágrafo. Os homens, em verdade, aprenderam a química com a natureza, copiaram as suas associações, desenvolvendo a sua esfera de estudos, e inventaram uma nomenclatura, reduzindo os valores químicos sem lhes apreender a origem divina. Inventaram a cura. Coloca nome dos elementos químicos, né? Nós temos o cloro, nós temos o hidrogênio, o oxigênio, tem vários elementos químicos. Aí combina esse com esse, a gente dá um outro nome. Nós não criamos nada, nós estamos copiando e estudando. Estamos criando situações para poder reproduzir essa combinação química nos laboratórios. Mas olha que interessante, o laboratório é tão limitado que na natureza acontece tranquilo. No laboratório nem sempre a gente consegue. Olha como que Deus é sábio, e a gente acha que, por estar num laboratório sofisticado, a gente acha que sabe muito, né? Na natureza acontece naturalmente, no laboratório a gente não consegue reproduzir. Olha que interessante. Então ele fala, ó, os homens, em verdade, aprenderam a química com a natureza. A natureza ensinou. A natureza sempre teve química, as reações sempre aconteceram naturalmente. Certo. Não precisou criar situações, não precisou pegar nada para trazer para dentro de laboratório, não precisou colocar em forno, não precisou congelar, não precisou colocar em tubo de ensaio, a natureza nunca precisou olhar nada em microscópio. Tudo aconteceu naturalmente. A natureza é o livro de Deus. Olha lá. Copiaram as suas associações. Então, quando a ciência tenta associar dois átomos para criar uma molécula, na verdade ele não está criando. Já existe. É, aqui, ó. Copiaram as associações. Essas associações na natureza já existem. Então nós não estamos criando nada. Estamos copiando a natureza, que é o livro de Deus. Desenvolvendo a sua esfera de estudos. Ou seja, vai estudando, vai aumentando, vai desenvolvendo o conhecimento, mas o conhecimento de uma coisa que já existe na natureza. Nós não estamos criando nada. E inventaram uma nomenclatura. Nós já discutimos. Deu nome para esse aquele elemento, combinou, deu esse aquele nome, reduzindo os valores químicos, sem lhes apreender a origem divina. Que veio? Vem de Deus. Origem divina. Vem do livro de Deus, que é a natureza. Mas nós estamos achando que a gente vai entender e vai conseguir recriar. É isso que ele está dizendo. É sem lhes apreender a origem divina. Como a gente está entendendo a química e no nosso orgulho, no nosso egoísmo, a gente não está vendo por trás da química um conhecimento de Deus. Uma coisa que nós não conseguimos criar ainda. Que Deus cria através de Jesus. Então, é muito interessante a gente pensar que aquelas reações químicas que a ciência não consegue produzir no laboratório, a natureza produz sem dificuldade. Naturalmente. Naturalmente. Olha que interessante, né? Olha que interessante. A gente não pensa, né? Não. Ele continua. Na questão número 4. Como ela é grande, provavelmente nós vamos parar por aqui. Nos estudos da química, avaliam-se em cerca de 250 mil, ou seja, 250 mil, as substâncias da Terra, que por serem, que podem ser reduzidas aproximadamente como originária de 90 elementos. A pergunta está dizendo o seguinte: a química avalia em cerca de 250 mil as substâncias na Terra, que podem ser reduzidas aproximadamente como originária de 90 elementos. 90 elementos químicos formando essas, se combinando para formar essas 250 mil substâncias. Quando o estudo dessas ciências, dessa ciência forem ampliados, poderão reduzir-se ainda mais as fontes de origem? Pergunta. Pergunta. Está dizendo o seguinte. Isso, dá para reduzir mais ainda? Dá para chegar à conclusão, por exemplo, que desses 90 elementos, dois vêm da mesma fonte? Então, ao invés de ter dois, você tem uma fonte só? Aprofundar. E ele diz, a química necessita apresentar essa divisão de elementos para catalogação dos valores educativos, com vistas às investigações de natureza científica no mundo. Eu acho que ele está dizendo o seguinte, que a química precisa dessa divisão dos elementos para criar uma tabela didática. Ela precisa ter esses elementos para poder explicar para a gente e para poder entender. Então, para mim, o Emmanuel está dizendo o seguinte, que essa catalogação, ela é mais didática do que científica. Ela é mais para entender e transmitir do que propriamente correta cientificamente. Ele continua. Contudo, se na sua base estão os átomos, na mais alta expressão de diversidade, mesmo assim tenderá sempre para a unidade substancial, em remontando com as verdades espirituais às suas fontes de origem. Ele está dizendo o seguinte, se na base da química estão os átomos, que vão se juntar para formar moléculas, mesmo assim a química vai tender sempre para a unidade substancial. Unidade substancial é o seguinte, um dia a química vai entender que por baixo desses elementos, desses átomos, existe uma unidade substancial, que André Luiz vai chamar no livro Evolução em Dois Mundos, e está no livro dos Espíritos também, de fluido cósmico universal. É a base de todos os elementos químicos. Um dia a ciência vai entender que todos esses que ele está chamando aqui de 90 elementos, todos eles partem do fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal parte de quem? De Deus. Por isso que ele falou aqui atrás em origem divina. Volta aqui. No segundo parágrafo da resposta anterior, ele está dizendo, ó, sem lhes apreender a origem divina. Ou seja, todos os elementos químicos vêm do fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal vem da onde? Emanação do próprio Criador. André Luiz fala isso no livro Evolução em Dois Mundos. Olha que interessante. Tudo emana de Deus. A força universal. Tudo emana da força de Deus. Então é o fluido cósmico universal, que é a emanação do próprio Deus, que vai formar todos os elementos químicos, todos os átomos. Aí os átomos se juntam para formar moléculas, as moléculas se juntam para formar substâncias mais complexas. Olha o que, que o Emmanuel está dizendo, ó. Como é profundo isso. Então vamos lá para o segundo parágrafo agora, para a gente encerrar, porque já está quase na hora. Aliás, em se tratando das individuações químicas, já conheceis que o hidrogênio, no quadro dos conhecimentos terrestres, é o elemento mais simples de todos. Emmanuel está dizendo, lá no final dos anos 30, que a ciência já sabia que o hidrogênio, de todos os átomos, de todos os elementos, é o mais simples. A ciência já sabia. Já sabia. Seu átomo é a forma primordial da matéria planetária. Olha que interessante. Constituindo-se do sistema absolutamente simplificado, porque composto de um só elemento, de um só elétron, de onde partem as demais individuações do mecanismo evolutivo da matéria em suas expressões rudimentares. Está dizendo o seguinte: expressões rudimentares são principalmente os seres unicelulares. Esse hidrogênio é a base da vida dos seres unicelulares. Só que os seres unicelulares, eles vão aprendendo outros elementos químicos, eles vão captando e vão evoluindo até chegar aonde nós estamos. É. Mas eles partem do hidrogênio. Olha o Emmanuel entrando profundo na química. Em 1938. Uma química que a ciência de hoje talvez não conheça ainda. É verdade. Olha que interessante, ó. Os seres em suas expressões rudimentares, né, os seres unicelulares, dependem do hidrogênio, muito do hidrogênio. Aí eles vão evoluindo e captando outros íons, outros elétrons, outros elementos, para poder justamente evoluir e chegar onde nós estamos. Olha que aula que o Emmanuel está dando para a gente. Só que ele tá falando em síntese, ele não explica a reação. Ele só cita a linha de raciocínio. Daria nessa pergunta aqui para fazer uma pesquisa profunda, hein? Tá. Bastante profunda. Bastante profunda. Vamos encerrar? Vamos. Fazer a nossa prece final, então. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade bendita do estudo dessas duas obras tão fantásticas desse Espírito que nós conhecemos por Emmanuel. Mestre Jesus, mentores do Centro Espírita Portal de Luz aqui em Severínia, mentores do Centro Espírita Jesus é o Caminho, lá de Monte Azul, que vieram com o Roberto. Muito obrigado, senhores, pela oportunidade bendita do estudo. Porque toda essa evolução da sociedade estudada no livro A Caminho da Luz e toda essa evolução científica estudada no começo do livro Consolador vão servir lá na frente para que nós entendamos profundamente o teu Evangelho, Mestre. Esse início de estudos é a base do entendimento do teu Evangelho daqui a algumas semanas. Que a tua luz, Senhor, venha nos iluminando aos poucos, para que quando adentrarmos profundamente no estudo do teu Evangelho, na segunda metade do livro Consolador, e na terceira parte, na segunda metade do livro A Caminho da Luz, e na terceira parte do livro Emmanuel, nós estejamos bem esclarecidos quanto a essa base, para entender profundamente passagens do teu Evangelho. Que a tua luz, Senhor, encontre morada em nossos corações, que já se cansaram de tanta dor, em consequência da nossa própria inferioridade. Que assim seja. Próximo agora.